arrumar nas roupas que a partir de hoje vou te assumir. Fora. A minha família vai me deserdar. Não tô nem aí, deixa o povo falar. A partir de hoje tu vai ser minha mulher. Eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga. Você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje tu vai ser minha mulher. Eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga. Você vai ser a mulher da minha vida. Arrumar as malas que eu vim tirar você de vez daqui. Pode arrumar as roupas que a partir de hoje vou te assumir.